fala e não olhe para trás. Saem disparada porque as pessoas são más e os tempos são maus. Chegou a sua vez de lutar, meu grande amigo. O bosque cortado ao longo do caminho é cheio de perigos. Ao redor, todas as épocas da sua vida te confrontam. Mas que todos os que se levantam sejam também os que tombam. Mete a mão na espada, segura firme seu escudo. Pois o terremoto vai abrir um abismo profundo. E as bestas do apocalipse vão querer matar você. Clame a Jesus Cristo e traz um bom combate. Mantenha-se vivo, pois é sua vez de lutar, meu grande amigo. Os ventos sopram forte, ao seu lado brotam mortes. Mas se credes não será atingido. Se caíres do penhasco para o mar em frente o maremoto, lute com as bestas marinhas, se sobrepõe e permaneça. Saia da água para a areia em frente à tormenta. A cruz é o seu bração, fique firme e sobreviva no olho do furacão. Crave sua espada bem fundo na testa do dragão. Grite mais alto que o trovão, pegue o relâmpago com a mão. Lance-o sobre os inimigos. Os tempos são difíceis, mas não são invencíveis. Somente os guerreiros do futuro jogarão os próximos níveis. Macho com soldado, luta na guerra e nunca desertou. Um bom soldado empunha a espada e grita oh, oh, oh. Inquebrável, indestrutível. Só os chefes jogarão um novo nível. Apocalipse, apocalipse, apocalipse, apocalipse. Choveu 40 dias, choveu 40 noites. Pra tudo que era lado, só água, gente afogada e mais nada. Em outra época, saraivada, gente como brasa caiu do céu. Querem te enforcar, mesmo sem você ser réu. O rei cruel mandou matar as criancinhas. Sorrateiro como a raposa que devora a galinha. É o suplantador que quer você rangendo os dentes e chorando de dor. Existem tempos em que acaba o amor. Tempos em que a alma se transforma num estojo de terror. Fica como uma noite escura numa floresta de horror. Um ciclo macabro onde tudo queima num misto de ódio e rancor. Seja astuto como a serpente, passe a fase e vá para um nível superior. O bom GF joga o jogo e nunca tomba. Se for preciso, bate as asas e voa que nem pomba. Use o poder do leão como recurso para a luta. No derramar das sete taças, os covardes vão dar fuga. Se entrares na fornalha, não vai queimar. Deus ali entrará contigo para te guardar. Quando você for preso, seu louvor derrubará as paredes do cativeiro no meio do vendaval. O anjo vai segurar o vento para você sair ileso. Se para a hora ameaçar, seja homem, fique forte. Pois só Deus sabe a hora da sua morte. Só Deus sabe a hora da minha morte. Inquebrável, indestrutível. Só os chefes jogarão um novo nível. Apocalipse, apocalipse, apocalipse, apocalipse. Inquebrável, indestrutível. Só os chefes jogarão um novo nível. Apocalipse, apocalipse, apocalipse, apocalipse. Inquebrável, indestrutível. Só os chefes jogarão um novo nível. Apocalipse, apocalipse, apocalipse, apocalipse. As pessoas são más e os tempos são maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus, maus,